Maxi via Pátio Juliette Alfa, ponto espera 1186, ajuste padrão 63, São Monvoi, boa noite, 85. Pátio Juliette Alfa, ponto espera 1186, voo 985, muito boa noite. Chame final no 7, Whisky Zulu. Parada final no 7, Whisky Zulu. Whisky Zulu, final 7, Whisky Zulu. Só no Salvador, azul 4070, para o ingresso. 4070, aguarde ingresso. Tem uma TR da Trips. Vai iniciar o táxi no 43, aguarde. Aguardo a TR 4070. Para o táxi, o Trip 5216, POB 63, autonomia 3,40, alterna Salvador. Trip 5216, prossiga com seus dados, por gentileza. Pronto para o táxi, POB de 63, autonomia de 3,40, alterna Salvador. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1186, altímetro 1013. Prossegue via Juliette Alfa, ponto de espera 118. Trip 5216, vai prosseguir via Juliette Alfa no ponto de espera 1186, 1013 no altímetro, bom voo. Juliette, braço. Gol, solo gol no 613 para o táxi. 77 a bordo, autonomia de 4 horas e 6, alterna com fim. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1186, altímetro 1013. Autorizado Índia Alfa até o ponto de espera da 10, 1186, ajuste 1013 para o gol no 1013. Azul 4070, prossegue via cruza o pátio 3 e prossegue para o 08 no pátio principal, Singer. Cruza, pátio 3, para posição 8, azul, 4070. Whisky Zulu, de base para prefeito, observe. Whisky Zulu, autorizado pouso na 17, 080 graus, 12 nós. E o trem está embaixo travado? Está travado, autorizado, Whisky Zulu. Gente. Mantenha 4.000, aguarde para a descida 2.000. Ouve, quer. Confirmo, vento 080 graus, 1 ou 2 nós. Vento de través aí pela esquerda. Voo no 885, decolou 07. Chame o controle 1 no 9.8. 19, muito boa noite, voo no 885. Buenas. Gol no 613, ponto espera da 10 pronto. Gol no 613, autorizado alinhar e decolar da 10, 090 graus, 119. Cliente, alinhar e decolar para o gol 1613. 300, gol no 885. Papapá, Sierra Fox e aqui, chama agora o centro Recife, 1251 e alterna 13325. Vai chamar Recife 1251, 13325, Sierra Fox. Solo Salvador, tá 3561 no táxi com 61 na borda, autonomia de 4 horas e 6, alterna com. É uma borda, 3 horas e 25, Campinas? Com sim, alterna. Romeu, 3, ciente. Atenta ao tráfego da Azul que vai ingressar no 08, após prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1013. Após a Azul ingressar no 08, segue a Juliette Alfa, ponto de espera torre 18.6, tá 356. Expect Puka departure, Aracaju transition. Passar o controle, 1613. Decolou o 10, chama o controle. Certo. É. Gol 613. Gol no 613, boa noite, contato radar, subiu para o nível 400. Se acender o 400, pode voar agora? 30, boa de gole. Boa de gole, 613. Oscar Golf Serra para o localizador, direita na Pro 050, informe estabilizado. 050, informará estabilizado, Golf Serra, na 104.000. Na Pro 050, autorizada a descida para 2.000 pés e ajuste padrão. Para 2.000? Afirmo, Oscar Golf Serra, descida para 2.000 pés. Para 2.000. Ajuste 10013. 10013, certo. Iniciada, 35206. Gente. Gol Salvador, gol no 404, formação Tango, descendo pro 150. Boa noite, gol no 404, identifique, a chegada Mari, desça para o 060. Mari, desce para o 060, gol no 404. Salvador, boa noite, Tan 3561 no ponto de espera pronto. Tan 3561 no... autorizado a linha Imantia. A linha tem Tan 3561. Trip 52 no meia, decolou os 1-2, chame o controle, boa noite. Também, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Trip 52 no meia, decolou na sua escuta. Boa noite, Trip 52 no meia, contato radar na decolagem, para o nível 190. Para o 190-5216. Custo localizador, o Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, torre 18-6, até o meu pouso. Também, obrigado amigo, boa noite. Boa. Passando o Romeu Golf Vitor. Chame final normal, 1-0, Romeu Golf Vitor. É, que forma para redução, Oscar Golf Serra. Cessna 3561, autorizado a decolar, 090 graus, 119. Iniciando no zero, TAM 3561. Gol 1885, controle. Gol 1885, prossiga. Chame Recife 1251 e alterna 133 decimal 25. 251-3325, gol 1885. 017, Romeu Gorvita. Plano de voo, instrumentos cancelados 1-4, prossiga sob regras de voo visual. Chame na base da 1-7 pela direita. Romeu Gorvita. Base de Gorvita. Good evening, Bravo Papa Alpha 3370, Skulker Dent, clear my arrival, bound flight level 070. Descending 70 and we are cleared direct to Mar and say again the arrival. Mar arrival. Alright, Mar arrival is copied for Panorama direct 370, thank you. Oscar Golf Serra passando Duna, chame agora a torre 118 décimo meio, tem um bom posto. 3 e meia, acione 5124 no transponder 119.8 é a frequência do controle. Cotejamento correto, chama para push na remota no 4. Condor 077, are you ready to copy? Oceano 6390, desça para 2000 pés, está livre ILS, o ajuste no 013, informe estabilizado. 2000, 0013, quanto era? 6310. 3561, boa noite, contato radar de colagem, suba para o nível 380. 380, possibilidade de voar na proa de Eval, senhor. Autorizado, direita, proa de Eval. Eval na proa, 3561, com curva direta. Gol 1613, cruza nível 190, chame Recife. Frequência 1260 e alterna 1288. 260-288, gol 163. Departure is Poca, departure. Transition is Alpha, Romeo, Uniform, Aracaju. And Skulk 5112. É para uma base pela direita da 1-7. Plano de voo, instrumentos cancelados 1-7. Prossiga sobre regras de voo visual. Chame base pela direita, pista 1-7, Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, vai chamar base para a final da 1-7. Autorizado, chama táxi, passaredo. Muito obrigado, boa noite. Boa. 1398, gente, tem informação, Tango, tá passando 177 para 150. Boa noite, gol no 398, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Identificado, chegada Mari, vai descer para 050, gol no 398. Gol no 404, redução para 210 nós, vai seguir Airbus 318, à sua frente, 8 milhas. 2109, dono 404. Bravo Papa Alpha 3370, down to 4000 feet. Planet 1013. On the Planet 1013, clear down to 4000 feet. Blue Panorama, Bravo Papa Alpha 3370. Controle ao Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Decolou do Cabo para Ondina, já atingiu a linha do litoral, 500 pés. 7106, está só alocado 0106? Terra, liga em pouso. está 5-10 na linha do litoral. 7, acione código, posição normal, informe na final para pouso, ajuste padrão, guardinha 06. Salvador, TAM 3662, para Natal, tem informação Tango, pronto para a copa. TAM 3662, está autorizado para Natal, 370 é o nível, decola da 10, saída PUCA, transição ZIPAR, intercepta Zulu 10, após decolagem, curva esquerda. 5125 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. TAM 3662, autorizado Natal, 370 é o nível. É o Pierce Zulu no zero, decola da 10 com curva esquerda na PUCA, transição de par. O transponder 5125 e o controle 198, TAM 3662. Cotejamento correto, chama para o push, tá? TAM 1288, TAM 3569. Squad estacionado, 3:30, 37 a bordo, alterna Fortaleza, está pronto para o táxi. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.5, o altímetro marca agora 1013, tem um bom voo 2224. Juliette Alfa, ponto de espera 118.5, obrigado. Solo Salvador, uma boa noite ao Azul 4071. Azul 4071, muito boa noite, está autorizado para Campinas, 360 é o nível, decola da 10, saída da El Leda Bridge, em Bridge intercepta Pesulo no meia conforme a rota. Aciona 5114 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Cruzado Campinas, nível 360, decolada 10, saída da El Leda Bridge, Up Zulu 16, conforme plano de voo, aciona 5114, controle 198, azul 4071. Cotejamento correto, chama para o push azul. Chama na grato 4071. 0 graus 10, nós. Velocidade para 230 nós. 2309, eu vou no 398. Bravo Papa Alpha 3370, clear no final LS X-ray 1A10. Down to 2,000 feet, we'll post on localizer. Alright, we are cleared ILS 6 ray runway 10, down to 2,000 feet, we'll go Blue Panorama, Bravo Papa Alpha 3370. Estabilizou, gol no 404, vai ficar travado. Gol no 404, completa final, torre 18.6, tem o meu posto. Torre 18.6, boa noite. Mandou gol no 404, boa noite, estabilizou ele, vai ficar travado. 1404, chama o final normal. 404. O 398 está reautorizado via para 2.000 pés, vai seguir Boeing 767, está em sua posição de 1 hora, 11 milhas. Isso é para 2.000 pés, gol no 398. Certo, para 2.000 pés, gol no 398. Houston pushback, come for taxi Condor. Condor 077, try again. Clear to pushback and start up, come for taxi. Condor 077, start up and pushback approved, welcome. Ocean Air 6310 no solo 25, libera a direita, solo 1219. 219, à direita, 6310. Guardião 06. Confirme pessoas a bordo. Aqui, 1013, informe no Pituaçu, Guardião 06. Salvador, Oceania 6310. Oceania 6310, prossegue via Alfa Kilo Pátio 3, reporta na saída do Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Oceania 6310. Blue Panorama 3370, establish localizer runway 10 X-ray. 3370, complete final approach, contact tower 118.6. 1860 Tower, Blue Panorama 3370, thank you, bye. Have a nice day. Thank you. Salvador Tower, very good evening, Blue Panorama, Bravo Papa Alpha 3370 on your LSRA X-ray runway 10. Good evening, sir. Coming normal final, runway 10. You are number 2, wind 080 degrees, 1 knot. Yes, number 2, Blue Panorama 3370, welcome. Vai 5836, guarda pro push. Guardando, obrigado. Solo 27, libera a direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, vou no 404. Guardião 06, acione código posição normal 0106. Acionado, 0106, Alpha Charlie. Até ainda não recebo informação sobre nada. Janeiro 6310, está autorizado o cruzamento do pátio 3? Vai ingressar no 01 do pátio principal. Agilizando, por gentileza. 0163, Solo Golo 404, lembrando as pessoas. Golo 404, procede via Alfa Kilo, vai manter a posição no ponto médio do pátio 3. Então, Alfa Kilo no meio do pátio 3, Golo 404. Webjet 5836, após a passagem do tráfego da Oceanera sua retaguarda, está autorizado o push no 05. Afirmativo, passou o tráfego da Oceanera retaguarda da aeronave, puxa, aciona, chama táxi, 5836. 080 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Blue Panorama 3370. Guardião Guardião 06, mantém a linha do litoral, reporte passando Itapuã. Gente, sou Salvador, é o gol 1398, estabilizado, pista 10. Gol 1398. Número 2 para pouso, chame final normal, informação de tráfego, helicóptero à sua direita na linha do litoral, 500 pés. Gente, eu vou no 398, o número 2. Os 36 autorizado, puxa. Tá iniciado, 36. Guardião 06, ao atingir farol de Itapuã, inicie curva pela direita, dê passagem ao Boeing 737-700 da Gol e após o mesmo passar, na aproximação, autorizado circuito pela direita da 17. Relativo, aguardando a farol de Itapuã, após a passagem do Gol, prossegue o circuito pela direita da parte do Graé, se autorizado. Afirmo, vai ser autorizado. Graé. Holding point via Juliet and Alpha, Tower 118 Decimal 6, QNH 1013. Next one to the right and contact the ground 129. That's on the right and 121 Decimal 9. Do 2224, possível. Quase 10 minutos, Alpha, Kilo, Apron 3. Call me, exit Apron 3. Alpha, Kilo, Apron 3, kill you when out from Apron 3. 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter. Afirmo. Antes disso, eu tinha três sequências de pouso, não foi possível decolar. Entendeu minha mensagem? Passaria 2224. Tinha uma sequência de aproximação, não foi possível autorizar a sua aeronave a decolar. Entendemos. Por quê? 17. 3662, eu mandei, me escute aguardar. Eu tenho três aeronaves para ingresso no pátio aqui. Ok, vai aguardar então. 700, chame no Graia, Guardião 06. Tem, chamar no Graia 06. Autorizado o pouso para o Gol no 398, tá? Trem baixado, travado. Autorizado o pouso, 080 graus, 119 nosso. No circuito 36144 a bordo, 3 horas e meia, Salvador alterna. Após a passagem do Condor, prossegue como número 2 via Juliette Alpha no ponto de espera 118613 no altímetro web. Afirmativo, terceiro de passagem ao Condor 67, depois prossegue Juliette Alpha 286, obrigado, um ótimo serviço. Bom voo pro senhor. Obrigado. Gol 1404, assim que a aeronave da Webjet inicial táxi, prossegue para o Finger 05. Certo, mas a aeronave da Webjet prossegue para o 05, o voo no 404. Webjet train, pull out 3370. Yes, approved taxi via Apron 3, gate 10, main April. Apron 3, gate 10, Brubolama 3370. Correction, sir. Gate 11, no. Apron. Gate 11, roger. Salvador, El Sam, 3858, com a informação Tango, autorização Fortaleza. Tá, 3858, está autorizado para Fortaleza, 370 é o nível, decola da 10.